vem a folia. Eu sou a Bahia em todo lugar. Menino ou menina, balance com tempo, a festa nunca pode parar. Sou a Bahia.